comunhão, tu és real. Perdão, sinceridade, em um sorriso, tu és real. Tua noiva te atrai, Senhor, querendo te te adorar, bem-vindo és aqui. Real é tua presença, Senhor, eu posso sentir. Meu coração dispara, atrai-me. Cheio de glória, glória.